Estimado ouvinte, olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um domingo à tarde aqui na Rádio Antena Web. Hoje, claro está, é domingo, estamos a 12 de setembro de 2010 e vamos trazer até si as melhores músicas desta tarde de domingo. Vamos começar em português com grandes vozes. A primeira música que lhe trago chama-se Ferreiro e é da cantora 12 Pontos, pelo menos a versão que vamos ouvir é da cantora 12 Pontos. Logo depois vamos ficar com os do Ouro Negro, recordando Maria Rita e ainda António Calvário com Chorona. Para acabar, trago-lhe Amor para Dois, da cantora Simone de Oliveira. Estes são então os primeiros 4 temas que vai ter a oportunidade de escutar enquanto nos sintoniza. Eu espero que as músicas que aqui vão passar sejam do seu inteiro agrado, se não todas, pelo menos a maior parte. Vamos à música. Muito obrigado por estar desse lado e até já. Ó ferreiro, guarda a filha, não a ponhas à janela. Vem aí o rapazinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai ela. Vai tu para a casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu, vai ela, vai tu.

Nossa emissão continua, depois de ficarmos com estas quatro músicas portuguesas, vamos dar um passeiozinho até lá fora. Vamos ficar primeiro com Sophie Essedi, a música que vai poder ouvir chama-se L'Accord, é uma música muito bonita, ela que Sophie Essedi aqui participa com Christopher na sua, enfim, nesta música, não é? Logo depois trazemos-lhe Melanie C com First Day of My Life. Ainda as músicas de Brick and Lance, Love is Wicked. E para acabar, uma grande música também, Skin on Skin, da grande Sarah Connor. Assim, damos continuidade à nossa emissão para esta tarde de 12 de setembro de 2010. Seja muito bem-vindo ao Domingo à Tarde. Avec moi, tu tiens au monde entre tes mains le partage d'un même destin, le pouvoir sans peur des lendemains. Si tu cédais entre mes bras, c'est l'Égypte que je veux à moi, en être reine à part entière et ta servante à ma manière. Un bout de parchemin suffit.

O nosso programa continua, tenho mais 4 músicas para lhe oferecer nesta tranquila tarde de domingo. As temperaturas subiram ligeiramente nos últimos 2 dias, mas vão voltar a baixar amanhã, portanto, se está a contar com uma onda de calor, pode deixar de estar à espera, porque de facto não vai acontecer. Essa onda de calor não vai acontecer, embora hoje esteja mais quente. Mais quente, eu acho que está mais abafado, não é necessariamente mais quente. Mas pronto, mas as temperaturas vão voltar a estabilizar, vão voltar a ficar mais adequadas para aquilo que é esperado para esta altura do ano, mês de setembro, não é? Ora, vamos então continuar com mais música. Daqui a pouco vou-lhe falar da nova grelha de programas da Rádio Antenaweb e do Canal 2. Por agora trago-lhe Celine Dion, A New Day Has Come, Standing Still, na voz de Jewel, ainda Nothing Compare, da cantora Sinead O'Connor, e por acabar A Fine Frenzy, com Almost Lovers. São estes os próximos 4 temas que eu convido a ficar, aliás, que eu convido a escutar, ficando por aqui na companhia da Rádio Antenaweb. I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you.

I never wanna see you. pocket that easy to walk right in and out of my life. Goodbye, my almost lover. Goodbye, my hopeless dream. I'm trying not to think about you. And can't you just let E cá estou novamente. Diga-me lá, caro ouvinte, já viu a nossa grelha de programas? Ora bem, desde esta manhã, ou desde o princípio da tarde, que está disponível, quer na rádio, interweb, quer no canal 2, a nossa nova grelha de programas. Lá já constam todas as alterações que estão previstas para arrancar já esta semana. Digo previstas porque só por, enfim, por motivos, enfim, é que poderá não haver alguma estreia, mas de todas as formas, com certeza que haverá, não é? Novos programas então que vão arrancar e com um objetivo. O objetivo de lhe trazer a melhor música. Ora, na Antena Web não há mais horas, não. Não há mais horas. Mas pronto, mas mantém, há apenas ali uma reorganização. Em termos de do Canal 2, aí vai ter coisas novas. Aliás, mesmo na Antena 9 vai ter coisas novas, não é? O facto de radioatividade acabar e o compacto disso passar para aquela hora, não é? O playlist voltar ao seu estado inicial. Se não sabe qual é que era o estado inicial do playlist, eu convido-o a ouvir por um motivo muito simples, porque o estado inicial do playlist era, não eram sets, eram músicas variadas. E, portanto, eu convido então a ouvir, porque, de facto, eu tenho certeza que o ouvinte vai adorar as músicas que vai escutar. São grandes músicas, vindas diretamente da nossa lista de escolhas. Ainda assim, apesar de ser um programa chamado... Ele é chamado de playlist por um motivo muito simples, porque não tem locução. Mas não deixa de ser um programa da nossa escolha. Somos nós que escolhemos as músicas. Portanto, já sabe que... Tudo aquilo que nós escolhemos, aliás, tudo o que toca, são escolhas nossas e é com o máximo gosto que o fazemos. Mas dizia eu então que tem muita coisa nova, tem, mesmo, enfim, sobretudo no Canal 2, não é? Que tem aqueles programas, o Favorites, o anos 60, tem também, porque não... A Catedral do Fado, que é um programa de fado que já foi sugerido aqui pelos ouvintes. E então, ao sábado e domingo, cá está a Joana Santos, entre as 12 e as 12h30, com a Catedral do Fado. Enfim, são só coisas novas para desfrutar. O Lugar aos Outros, o Mérito do Céu, estão agora no Canal 2. Espero então que também sejam do vosso integrado. Vamos voltar à música nesta tarde de domingo, 12 de setembro de 2010. Vamos ficar agora com Free Your Mind, a música dos In Vogue. Logo a seguir, Alanis Morissette traz-nos Hands Clean. Para fechar a primeira parte, trago-lhe mais dois temas. Primeiro, Kate Yanai, Bacardi Feeling. E depois, Andy Bork com Adios Amore. São as quatro músicas que eu convido a escutar nos próximos minutos. Depois há o pequeno, singelo, mas também importante bloco publicitário. E eu volto depois para a segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Não saia daí, eu volto já. Até daqui a alguns instantes. Prejudice. Want a song about it? Like to hear? Here you go. Free your mind. Let's meet that I'm upset and broken. No, no, no.

promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Antena Web é assim mesmo. É do amigo, é do conhecido, é do conhecido amigo, é do amigo do conhecido, é do desconhecido que só por acaso é amigo do conhecido nosso, é do cão, é do gato, é do pássaro, é da mãe, é do pai, é do primo, é do filho, é do irmão, do cunhado, é de toda a gente. www.radioantenaweb.info e canal 2.radioantenaweb.info são os locais onde nos pode ouvir 24 horas por dia. Clique lá e já está. É simples. Rádio Antena Web é nossa, é vossa rádio. É a rádio feita por todos nós. Rádio Antena Web. A rádio de toda a gente. Sintoniza-te. Olá, caro ouvinte, estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Gostou? Gostou do intervalo do novo spot publicitário que anda aí, o do Música de Peso? Pois é, hoje há mais uma edição que não pode perder. Vamos antes ter outros géneros musicais, o ouro e platina para os grandes sucessos, o Latinoamérica para a música latina e agora o domingo à tarde que está a decorrer, não é? E então lhe traz as melhores músicas. Vamos já ficar com mais quatro, sem mais demoras. É verdade. Sabe o que é que eu lhe trago já de seguida? Deixa cá ver. O que é que eu lhe vou trazer? O que é que me diz, por exemplo, de Julieta Venegas? Me Voy. É uma música muito bonita. O que é que me diz? Ah, não conhece? Ah, tá bom, tá bom. Então vai ficar a conhecer, pronto. Eu tenho certeza que o ouvinte vai gostar. Julieta Venegas com Me Voy, é o seu mais recente trabalho. Depois trago-lhe os Riemann. A música chama-se Dreamer e é a versão acústica que vamos escutar. Depois vamos acelerar um bocadinho com Untouched, a música de Di Veronicas. Ainda Anya ou Anas com o tema Release Me. São os próximos quatro temas que eu convido a escutar. São estas duas últimas músicas um bocadinho mais aceleradas, mas também é preciso manter o ritmo nesta tarde de domingo. As tardes de domingo são habitualmente tardes mais melancólicas, mais monótonas. Nós também estamos aqui para deixar que isso não aconteça, ou pelo menos não em demasia. Vamos à música, começamos com Julieta Venegas e Me Voy. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de esa. Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para

so much. See you, breathe you, I want to be you. Ah la la la, ah la la la. You can take, take, take, take time, time to live, live. Even if the world falls down today, you still got me to hold you up, up. And I will. French Corner é a música de George Michael, aquela que se vai seguir à minha intervenção. Vamos ficar com ela, portanto, já de seguida. Depois, Laura Pausini, ainda os Six Pass Non-Richard com Breathe Your Name. E para acabar, uma música também muito bonita. Eu estava aqui a ver se quando é que correu a última vez que ia passar, já foi há algum tempo. Eles fizeram muito sucesso, depois desapareceram, voltaram, acho que desapareceram outra vez. Estão a referir aos The Verb, trazem-nos The Drugs Don't Work. É a música que vai fechar mais uma seleção de 4 temas que eu escolhi para si. Espero que todos eles sejam do seu inteiro agrado. Para começar mesmo, a Different Corner, a música de George Michael, nesta tarde de domingo, 12 de setembro de 2010. I would, I swear.

Já a seguir mais música, e mais uma vez convido www.radioantenaweb.info, é onde se encontra agora, ou então canal2.radioantenaweb.info. Atenção, porque há atualizações nas programações, nas grelhas de programas das nossas estações, quer da Rádio Antena Web, quer do Canal 2. Convido então a dar-lhe uma espreitada para ver as novidades que por lá há. Vamos ficar com mais 4 músicas, Nando Blondes com What's Up, ainda a música dos Despe e Siga, Manual do Gelo, trago-lhe também Leave Me Breathless, a música dos The Course, e para acabar, uma música excelente, na minha opinião, de uma grande, grande música dos ABBA. A música chama-se Money, Money, Money. E é assim que vamos dando continuidade ao nosso programa, sem muito money, mas com muito amor e com muita alegria. Quero agradecer-lhe pelo facto de estar desse lado e serem cada vez mais os ouvintes que escolhem Antena Web para a sua companhia. Yeah.

and still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. Final da segunda e penúltima parte do nosso Domingo à Tarde, mas antes de irmos para o intervalo tenho mais 4 temas para lhe ofertar. O primeiro é de Sérgio Entrigo. Vamos nesta segunda parte, para finalizar, ficar com 4 belas recordações. Dizia eu então que Sérgio Entrigo é o primeiro dos 4 temas que vamos ouvir, ou melhor, Canzoni per te, que é o primeiro tema, Sérgio Entrigo é o primeiro artista. Vamos depois ficar com Didier Barnabian, recordando a grande música El Sa. Temos ainda Irina daqui a pouco. Lena Valentich com Das Lied von Manuel. E depois sim, Irina Alegrova com Fotografia. São as 4 músicas que vai poder ouvir já de seguida no nosso Domingo à Tarde. Espero que a sua tarde esteja a correr tranquila e serenamente. E pronto, vamos à música e eu volto depois de um pequeno intervalo para a terceira e última parte do nosso espaço radiofónico. Não saia daí porque eu volto já. La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto a te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Chissà se finirà, se

subida. Смотрит мне в душу.

Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Don't. E chegamos assim ao final do nosso domingo à tarde. Pois é, o tempo passa e nós estamos mesmo no finalzinho do nosso programa. Vamos ficar ainda assim com mais 4 temas, só para fechar as portas como deve ser. Primeiro, Eros Ramazzotti, La Música Es. Depois, Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Ainda Enrique Iglesias, Si Tu Te Vas. E também uma música muito bonita de Elvis Costello. A música chama-se She. E é foi um grande sucesso. Se eu estou em erro, também no ano de 1999. Foi mais ou menos na altura do Oliver Armand. Creio que foram os dois temas lançados naquele ano. Vamos então ficar com estes dois, aliás, estes quatro temas, para encerrar a edição número 32 do nosso Domingo à Tarde. Faço votos para que a sua tarde tenha corrido bem. Já a seguir, Joana Santos traz-lhe mais um Latinoamérica. E quanto a mim, cá estou hoje a 8 dias para mais um Domingo à Tarde. Fique bem, tenha a continuação de uma ótima tarde na companhia da Rádio Antena Web. Até para a semana. Musica è mirar hacia lo lejos dentro de ti mismo. La luz en un reflejo al fondo del abismo. Es la inmensidad del cielo azul. Sé que todo en torno a mí, música es la danza regular de tu pecho respirando junto a mí, la fiesta de tus ojos siempre que me miras. Cuando ríes, tú, tan solo tú, y la armonía que te mueve, te escucharé por ser tan solo para mí, por mí. Música es, música es, música es.